um coração que pulsa, jorrando um sangue quente que tira o pecado, lavando nossas vestes, um sangue diferente. Um coração que um dia explodiu no peito, lutando contra a dor. Jesus, este amor perfeito, um coração que pulsa, jorrando um sangue quente que tira o pecado, lavando nossas vestes, um sangue diferente. Um coração que um dia explodiu no peito, lutando contra a dor. Jesus, é este amor perfeito, o coração de Deus. Recusar Jesus.